Começando mais um Dia Sevasta e dessa vez estreando um programa novo que é totalmente sem periodicidade. Hoje a gente conversou com o pessoal do Crap Jazz, o duo de noise rock londrinense que tá para lançar um disco novo e a gente falou com ele sobre tudo que envolve essa produção, sobre o surgimento da banda e etc e tal. Então, bom Dia Sevasta a todos e vamos para esse papo que tá bem legal. Causando minha própria discórdia, mesmo assim amotinado a buscar. Entre a melancolia sincera, repleto de falhas. Então, eu já tinha bastante noção de bateria, às vezes eu tocava em casa que nos meus outros projetos, né, que eu tocava guitarra nos meus outros projetos. Aí o batera deixava a bateria dele em casa. Aí às vezes ele deixava os pratos lá, né, porque é foda ficar usando o prato dos caras, mas... Aí falava, mano, não toca na minha batera não, né? Aí eu sentava às vezes lá, dava umas tocadas, umas praticadas. Então, tipo assim, eu cresci com bastante noção de bateria, eu sabia tocar. Aí, meu, pra compor o Crap, só sentando na batera e vamos tocar. Aí começava a sair. E de onde que saiu essa a percussividade do Crap? Cara, a percussividade... Acho que foi um pouco pensando Tentativa e erro. É, tipo... Meio que pensando em partes pra dar uma preenchida, talvez, no som, assim... Por exemplo, na gravação tem bastante percussão, que vocês escutam lá, né? No ao vivo não tem, né? Tipo, faltam algumas coisas ao vivo, mas a gente tenta compensar de algum jeito. Foi surgindo mais ou menos assim. Se você ouvir, tem lá meia lua, tem, tem aqueles tudo... tamborim assim também. Tem triângulo. É, tem algumas coisinhas assim. É, tudo... pra gravação tipo, do disco, a gente comprou algumas coisas ali pra testar na hora, tipo, vamos gravar, se a gente ouvir. Tem pode até uma música nossa no disco que eu gravei e eu toquei com potinho de leite ninho. Massa. Tem uma partezinha que você escuta assim, que eu peguei o leitinho, coloquei no meio da perna assim, aí eu gravei eu tocando assim, o leitinho, o bagulho do leitinho. Agora eu vou ficar ouvindo tentando achar, tá? Até. Calma, é tal lugar, tá hora? Não é então... difícil de achar isso daí. É, ó, dá pra ouvir nítido isso. Ai, que doido. Mas então a dinâmica quando vocês foram começar o Crap até agora foi pura tentativa e erro? Pra chegar até a sonoridade ou assim, vem de muita referência? E... referências também, assim, é porque a gente, tipo, nos ensaios acho que foi saindo meio natural, assim, né? Falar, fazer alguma coisa meio metalcore, aí, sei lá, essa parte se a gente fizer uma coisa meio... um exemplo, assim, sei lá, o berro de metalcore é... Eu lembro dos caras, tipo, aquela parte melódica. Eu já penso mais no Belo. Aí, por exemplo, se a gente colocar... Tem uns elementos. E se a gente colocar, por exemplo, um negócio meio nordestino aqui pra dar uma equilibrada? É, tipo isso. Aí, sei lá, às vezes você vai tocar alguma coisa e não sai o que você queria, mas fica interessante. Fala, vamos tentar desenvolver isso daí e tudo Acho mais. Que a gente, quando a gente começou a compor, a gente pensava alguma coisa, por exemplo... Sei lá, a gente curte tantas bandas, mas não vamos parecer essas bandas. Tipo, vamos usar elementos que a gente gosta e... Sei lá, tentar dar uma cara mais da onde a gente mora, sei lá, o Brasil. Tipo, vamos ser uma banda tipo, do Brasil com um som remetendo mais ao Brasil do que tipo, sendo o principal, tipo assim, vou parecer tal banda, tá ligado? Por isso que tem essa parte tipo, meio dançante das músicas. Sim, eu até falei pro senhor que eu achei uma até dançante e tal. Mas além desses detalhes da bateria, como que mais que vocês pensaram ou como que foi que vocês conseguiram chegar nesse som que é grande, que consegue preencher todo o espaço do disco, do CD e tal, sendo só dois? Ah, entra, acho que uma série de coisas, né? Que nem efeitos, assim, que eu uso muito no baixo, né? Se eu tocasse talvez o baixo limpo, ficaria meio uma repetitivo, assim, né? Eu acho uma coisa que, meu... Agrega muito os efeitos do baixo, assim. Que você pensa, nossa, é só bateria e baixo. Você pensa, sei lá, é só um baixo, tipo... Vai ser o jazz. Só que não, tá ligado? Que nem no começo do projeto, quando a gente começou a fazer os vídeos, eu falava, meu, a gente tem que fazer um vídeo pra gente aparecer. Porque tinha muita gente que ouvia o nosso som, nunca imaginava que ia ser duas pessoas. Falaram, meu, quantas pessoas que é o projeto? Nossa, nós dois. Ô, louco, como assim, mano? Tem guitarra ali? Não é guitarra. É baixo. É o efeito que tá usando no baixo é. Mesmo. E o CD inteiro foi só bateria e baixo mesmo. Só bateria e baixo. Não teve cara. Nada mais... Tem o piano. É, tem o pianinho ali, tem uns detalhezinhos assim. Uh-huh. Mas tipo, no cru da música, assim, é bateria e baixo mesmo. Mano, é impressionante, velho. É, não teve outro instrumento, né? Tipo, é, não. As percussões... É, a percussão, o pianinho ali. É louco porque acho que quando você também tem menos elementos, você tenta... Talvez explorar mais possibilidades. Poxa, tipo assim, eu só tenho baixo e guitarra. Então acho que talvez você se força um pouco a... Tentar não se repetir tanto, assim, né? Pode crer. É, e as próprias referências que a gente tinha, assim, das coisas que a gente ouvia. Acho que pela época, assim, né? A gente, sei lá, cresceu ouvindo as coisas dos anos 90 ali. Acho que isso tudo naturalmente, assim, foi aparecendo também. Ah, eu ia falar do berro. Da onde que saiu? Assim, foi também natural? Ou vocês pensaram, ah, não, a gente precisa de uns berros... Foi berro, uma... cara. Ou berro. Foi um lance meio, tipo, na hora, assim, falar, ah, deve ter uns berros. Cara, eu, sei lá, como, que nem eu sou vocal e batera, eu tava numa época que eu tava querendo explorar mais os meus vocais, assim. Uhum. Daí, eu me considero amador pra caralho, assim, nos berros, tá ligado? Eu me esforço muito pra tentar fazer um berro, assim, pra ficar massa mesmo ali, mas até hoje eu tô meio que explorando, assim, o que eu consigo fazer com a minha voz ali. E aí, meu, testando em parte das músicas, assim... Qual poderia ficar legal com berro, né? Uhum. Mas aí vem o elemento do metal também, que a gente ouvia, cresceu ouvindo. E sobre as letras? É, geralmente é você que escreve, né? É. Mas você meio que monopoliza, assim, ah, eu quero escrever ou... Não, cara. Só, sei lá, tem um caderninho guardado lá, meu, sei lá, eu sento lá, todo um jeito, começo a escrever. Uhum. Tipo, meu, eu escrevo um monte de coisa, depois eu junto, sei lá, palavras, frases, vou meio que... testando ali as frases com as melodias. Uhum. Daí eu chego no estúdio lá, às vezes eu gravo, mando pra ele uma demozinha, ó, escuta aí o que eu gravei, assim. Aí ele escuta e fala, ah, tá legal, vamos... Aí depois a gente testa ao vivo, ver como é que fica. Sim. Pode Mas ficar. É assim, eu acho, o processo de composição das letras é. Mesmo. Eu vou escrevendo ali, assim, o que tá nessa minha cabeça muito louca. É bem plural, assim, né? Às vezes, sei lá, essa letra aqui, cara, não sei. É. Ou às vezes, sei lá, o baixo mesmo, não sei onde é essa melodia. É. Uhum. Tem muito... É bem coletivo, assim. É. Né? Mas não é uma coisa que fica meio cansativa, assim, ah, não. A gente tenta aqui meio que focar alguma coisa. Ah, isso aqui tá bom, vamos finalizar, já parte pra outro, sabe? Às vezes a banda fica muito presa no... naquela música, nossa, essa música não tá indo e fica ali, não sai do lugar, sabe? Tem um monte de coisa pra... Sim. Que pode surgir. Isso que eu acho legal, assim, da... Acho que na connection que a gente tem, assim. Rola nossa. Bem a composição. Mas o que que te motiva ou o que que faz dar aquele clique pra compor? Ah, cara, pra mim, especialmente, sei lá, nesse álbum, nas letras que tem, assim... Mas, sei lá, os conflitos que eu tenho, assim, no dia a dia, o que eu tô passando, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. Às vezes eu tô de um jeito, eu falo, nossa, eu tenho que escrever, daí eu vou lá, começo a escrever um monte de coisa, e aí vai surgindo ideias. Não que eu penso, tipo, eu vou escrever uma música. Eu nunca penso, eu vou escrever uma música. Uhum. Eu só vou escrevendo. Tipo, livrezão, sabe? Tipo assim, eu escrevo sem pensar na melodia e nada. Pode crer. Só escrevo, tipo, sei lá, digamos, o conteúdo ali da letra. Uhum. Que eu tô passando, sei lá, as piras assim, e vou escrevendo. Depois que eu encaixo as melodias, daí que eu vou pegando, tipo, tal parte, ganhar essa frase aqui, encaixa nessa melodia. Aí eu vou testando. Uhum. Parece, assim, apesar de ser, tipo, muito sobre o interior, sobre você, sobre a sua mente e tal, eu achei legal que tem pouco eu. Sim, a palavra mesmo, eu, Sim. tá ligado? Tem algum motivo ou é... não? Cara, acho que eu nunca parei de pensar, tipo... Acho que tem, sei lá, a maioria das letras falam, tipo, do eu. Sim. Só que acho que não é, tipo, na cara, assim, falando eu. Que nem, tipo, acho que, meu, o que eu falo? Não falo muito eu na música, né? Não. Nas letras, assim. Acho que isso até fica pra, sei lá, a pessoa meio que se relacionar com a letra, sabe? Tipo, talvez pessoas podem estar passando o que eu passei e elas teriam, tipo, essa interpretação delas da letra, sabe? Uhum. Mas essa coisa... Fica mais plural, né? É, tipo, É, não tem muito eu, assim. De onde que vem a sua, tipo, a escolha de palavras? Eu acho legal pensar na escolha de palavras de cada pessoa, tá ligado? De cada cantor. Porque daí você vai pensando, vai vendo, acaba tendo um conjunto de ideias e de vocabulário próprio. E o seu é interessante, porque parece um pouco, tipo, filosófico no sentido mais técnico da palavra, tá ligado? Acho que tem, tipo, palavras bem... Tipo, tem alguma letra especial que você achou que isso... Tem alguma que ficou na cabeça, sei lá. Parece, mas... É, tipo isso. Eu não vou lembrar o nome. É. Que era uma coisa da utopia. É a zero, eu acho. É zero. Ideia, faz a agressividade que inspira o dia, virando utopia como punição. Causando minha própria discórdia, mesmo assim amotinado a buscar. Entre a melancolia sincera, repleto de tirando utopia como punição. E aí, por aí vai. Ah, cara, escolha de palavras. Tipo, assim, é da sua leitura? É do que você vive? Cara, eu já li. Nessa época eu tava lendo bastante Kafka, que eu gosto. Gosto da escrita dele. Putz, cara, acho que só o que surgia na minha cabeça mesmo. E eu ia escrevendo ali. Às vezes eu acho que quando a pessoa lê a letra, às vezes não faz muito sentido, tipo, pela frase ali, tem que dar uma filosofada mesmo pra tirar uma pira, pra tentar entender talvez o que eu quis dizer ali, sabe? É, começa a ladear, eu insiro uma ideia, eu fiquei pensando, qual é que é? Essa letra aí eu comecei a escrever, acho que eu lembro até hoje, eu tava trampando, tava no trampo, assim, eu comecei a escrever no papelzinho ali, assim, tipo, pirando, assim, nas ideias. E aí eu comecei a pensar, na hora eu pensei assim, eu tô pensando numa ideia, eu coloquei, insiro uma ideia. Aí eu comecei a tirar a pira escrevendo a música, e tipo, foi indo. Uma coisa que eu não lembro, que palavra era antes da colisão? Colisão apareceu depois, eu não lembro o que era antes. Depois. Ah, massa. Foi até uma... Eu acho que o Yuri chegou com a demo. Nossa, colisão ficou animal. Você tinha gravado um vocal. É, eu tinha gravado um vocal. Aí eu acho que só colisão a gente mudou depois. Falar, põe uma palavra de colisão. Eu não lembro a palavra que era antes. Nossa, cara. Mas é que colisão, acho que o que você falou que sai muito do eu, né? Colisão, tipo... É. Pra frente e de dentro pra fora, né? Acho que externa mais a coisa, né? É. Não sei se era sem visão. Sem visão. Colisão é melhor. Então. Falou colisão, falei, nossa, colisão, cara. alguma coisa assim. Já tirou outra pira no refrão, já, por causa da palavra. Sim. Ah, e é isso, né? Acho que cada um lê de um jeito, sem jeito. Assim, às vezes eu faço uma letra, daí ele fala, tipo assim, tal parte coloca isso, talvez pode ficar massa. Fala, nossa, tem a ver, tá ligado? Sim. Um negócio que até o Alex falou quando saiu Subitamente. Falou que interessante essa letra, porque você berra na hora do fico calado, né? Fico calado! Tipo, sim, eu acho que o cara tá berrando, né, Thiago? Nunca tinha pensado nisso, cara. Tem essas coisas. E vocês pensam e se preocupam, tipo, de como as pessoas vão interpretar a canção? Ou, tipo, depois que saiu tipo, os caras falaram do mundo, tá ligado? Rola uma preocupação em relação a isso ou não? Pra mim, particularmente, não. Não que, tipo assim, sei lá, foda-se, deixa eu pensar, mas, tipo, eu gosto de escrever pra pessoa interpretar ali e ter a pira dela com a música e talvez ela, tipo, se relacionar com a música do jeito dela, sabe? E você? Ah, eu acho que... tem gente que pode interpretar, tem gente que... eu acho que é por aí, assim, também, porque... É até legal ver quando, sei lá, o cara pensa uma coisa diferente do que você tinha pensado, do que o Yuri tinha pensado, quando ele escreveu, alguma coisa assim. Mas, não, acho que não, cara. O negócio que acho que faz as pessoas pararem pra ouvir e tudo mais é cada um, acho que também entender de um jeito, né? Uhum. É, a gente pensava nisso, né? Tipo assim, ah, você vê. Não me preocupo muito, né? A gente pensava, tipo, eu já até comentei com ele, meu, será que a gente tem que ser uma banda pra passar alguma mensagem, alguma coisa? Que geralmente, tipo, as bandas, sei lá, tem alguma mensagem pra passar, assim, só que a gente. Uma coisa mais livre, sei lá. Ah, mas não deixa de ser uma mensagem, tipo, também. Passa, né, uma mensagem, mas, tipo, é mais abstrato, assim. Uhum. Teve várias canções que eu reparei que, tipo. Não necessariamente vinha a palavra, tipo, verdade, razão, mas sempre ia pra esse lado, pra essa... Sim. Pra esse, não é estética que fala, é pra essa temática. Uhum. É isso eu comecei a perceber depois. Eu comecei, tipo, a analisar as letras, assim, ouvir as músicas, eu falo, nossa, tô usando bastante essas coisas, tipo, razão... Não, de onde que saiu isso? Das minhas piras, cara. Você tem essa preocupação em tipo... Ter consciência do que você tá fazendo? É, eu sempre tenho, sei lá, piras na minha cabeça que eu tô, tipo, lidando com essas piras, assim, conflitos, né? Eu fico nessa de razão. Continua sua jornada, abatido pela ilusão. No caminho, a demora, sentindo que foi tudo em vão. Ah, preocupar eu acho que não. É que assim, é nós e com mais um monte de coisa. Não sei, tipo assim. É que talvez assim, a preferência. Tipo assim, não é bem metal que a gente faz, mas assim, tem o peso, né? Tem as estruturas. Falar, é nós e porque acho que resume, mas assim, é nós e com mais outra coisa, né? É. Tem banda que. A gente não fala específico, tipo assim, nós somos uma banda de noise rock, tá ligado? Foi uma necessidade de falar. Mais ou menos. A gente até pensa nisso aí, né? Tipo, nossa, que estilo que a gente é, tá ligado? É o Chris, que masterizou o disco, acho que ele até falou, ah, não achei tão nós, assim. É. Mas eu gostei do som, tipo, deixou aqui as melodias, enfim, é... Ah, acho que o som vai virando outra coisa, né? Não empreendo muito a rótulos, assim, acho que tem a ver com nós e tem a ver com outras coisas também. O cara falou outro dia, Mathcore, né? Mathcore. Pô, Mathcore. Eu não tinha ouvido isso. Ah. É, às vezes uns caras ouvem assim, eles falam muito tipo famoso. Vamos aí. Pô, parece uma carta de Magic, né, o nome que eles falam. Industrial. Que? Não, ainda mais porque chama Quark Jazz, o cara já vai entrando falando, é jazz, ele fala, não, é noise rock, ele fala, que também? O que tá acontecendo? É mais fácil ouvir do que tentar falar. E tem muita banda com, tipo, nome de gênero no nome da banda, né? Samsara Blues Experience. O Samba Trio. Tipo, Samba Trio, tipo. E não, né? É interessante, faz. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É. Samsara Blues Experience é meio stoner, assim, né? Blues Pills, tem umas bandas assim com essas coisas. Mas vocês pensam em algum dia flertar mais com o jazz ou preferem só deixar no nome como umas duas? Ah, estamos abertos aí pro que. Porque rolar. É. Tem lapsos de jazz, né? É. No disco. Dá pra falar assim, mas é. No mínimo. Não, acho que eu gostei de brincar com dinâmicas, assim. Sim. É. Por exemplo, quem ouviu o disco, tem um momento lá que aparece funk, né? Por ter baixo, né? Falou, nossa, tipo, tem, sei lá, 10 segundos no disco. É, do nada surge um tem funk. É que eu não sei se acaba se tornando meio lugar comum, né? Se o cara é baixista, uau! Eu vou fazer um groove de funk, nossa, tipo, ah, o baixista vai chegar slap ali. Entendeu? Tipo, poxa, nem tanto, né? Dá pra explorar. A gente ouve, a gente gosta de um monte de coisa diferente, assim. Acho que tudo vai dar pra caber, né? Eu acho que tudo conta ali, tipo, experimentar o som novo e, por exemplo, assim, batera pra mim é um bagulho bastante novo ainda e, sei lá, baixo pra você também, tá ligado? Sim. Então a gente fica ali experimentando e compondo. E a dinâmica de vocês quando vão compor a parte musical? Porque imagino que quando vocês chegam, a letra já tá pronta ou não? Vai junto? Não. É tudo junto? Demora a letra, sério? Ah, depende da época, assim, que eu tô, assim, de escrita, assim, mais ou menos. Mas geralmente a gente faz bastante instrumental ali no estúdio, assim. Ah, legal. A gente tá tocando alguma coisa, fala, nossa, esse riff tá massa, toca aí. Aí vou encaixar alguma batida. Aí quando vai meio que surgindo, ah, beleza, essa parte aqui é o verso, essa parte aqui vai ser o refrão. Aí nessas partes que eu já sei a melodia que ele vai tocar no baixo, eu já começo a pensar em alguma melodia na minha cabeça. Aí depois que daí eu começo a juntar letras assim pra encaixar. Ah, pode crer. Mas então quando vocês... o processo de composição de vocês, do instrumental principalmente... É mais pro lado da jam, assim, vocês fazem a jam? É tipo isso, cara. né? Às vezes a gente faz ideias assim, fala, ah, pensei num ritmo, pensei numa melodia, mas é bem. Mas acho que até hoje, acho que a maioria das músicas que a gente chegava no estúdio ali, começava a tocar alguma coisa, nossa, isso tá massa, vai. Massa. Aí começava a fazer e ia. Uhum. E sobre o disco Véspera. Por que Véspera? Senhor, foi, quem que foi uma. Foi de comum acordo ou que alguém chegou com. Falar, é Véspera? Ah, o Silva que chegou com a ideia de. A gente, não, a gente não tinha nome, né? É, a gente não tinha nome. Eu tava lendo na época muita coisa sobre, sei lá, textos de história, assim, acontecimentos importantes, e tinha muito essa palavra, assim, tipo, ah, na véspera de tal revolução, aconteceu coisa. É um pessoal que é meio da história, assim, acompanha esse termo. Eu achei uma palavra legal porque. Tipo assim, remete, ah, beleza, véspera de determinado acontecimento, mas, ah, véspera de Natal, tipo, o Natal de fato ainda não aconteceu, né, mas você já se refere ao dia anterior, assim, acho que é um termo que pensa tanto assim como memória quanto pro futuro, né, falar, na véspera da viagem a gente precisa fazer tal coisa, assim. Uhum. Né? É um planejamento, assim. É, e a palavra tem um som legal, né, acho que fala de expectativa, espera, assim. De certa forma acho que dialoga, né, com bastante das músicas. E se for ver também o nome das faixas, né? Sei lá, em declínio, abismo, é tudo muito pra baixo, né? Assim, tem que ter um... É. Tem contrabalanço. Ruínas, ali. Tipo, é... Zero. Acho que véspera pode ser, tipo, por exemplo, o cara ouve o nosso disco lá, véspera, daí o cara fica na expectativa do show, chega no show e... Às vezes ele não curte. Ou não, né? Tipo, a gente também não... Assim, é, então. Não sabe o que vai acontecer depois da véspera, né? Uhum. Então... Uma expectativa pro cara ali, né, do show. É, muito. Assim, então, não existe ainda algum plano depois de véspera, ou existe? Tipo, você, depois da véspera? É. Você fala do lado das coisas da banda de, mesmo? Tipo, de produção, pá, de... Nossa, mano, ia ser massa fazer isso. Vocês têm alguma. Ah, a gente tem um monte de projetos, né? Vixe, a gente tem... Mas a gente tem, sei lá, até músicas, melodias que também não entraram no disco, assim, mesmo. Acabou não. Era pra ser um EP, né, no começo. É, começou a produção EP. Aí ia ser um trabalho do caramba, assim, poxa, pra lançar um EP iam ser 8 faixas, né? Ixi, é. Ah, e... quase um CD. É, então a gente falou, vamos... Era pra ter saído em 2017, né, mais ou menos. É. A gente, vamos tentar fazer mais algumas e fechar. Ah, já tava sendo um trabalho gigantesco, meu. Falei, vamos fazer um álbum. É, tipo, vamos fazer um disco já pra valer, assim. E... De produção, você fala, tipo assim, sei lá, gravar segundo álbum, essas coisas? Segundo álbum, clipe, tem alguma ideia já de... Ah, bastante coisa. Ah, tem bastante. Mas, bom, falando em turnê, tipo, além de Londres, vocês já têm visto o som de vocês chegar em outros lugares que tem sido interessante de ver? Ou vocês estão focando mais na cena local? Ah, teve, apareceram umas coisas legais, chegou a passar o vídeo da Zero na Play TV, né, que eu acho que é de São Paulo. É. Eles têm um programa lá, voltado pra essa faixa independente, assim, que foi bem legal. O de Grunge. É, eu esqueci o nome, esse programa foi bem legal. Passou numa web rádio de Limeira, já chegou a tocar nos... Massa. Que é o pessoal da Hits Perdidos, da Rádio Mutante, se eles ouvirem. Tocou algumas duas vezes. Pode crer. Tocou, acho que umas duas vezes sim. Desperdi teu bicho. É, e saiu nos blogs, assim, de interior de São Paulo, do Paraná mesmo, do Sul, assim, tá circulando. A gente tocou em algumas cidades aqui da região. Era pra gente ter tocado em Curitiba, mas teve algumas questões de contratempo, acabou não rolando. Isso ano passado ainda. A gente ajudou uma banda de lá a fazer um show por aqui, eles arrumaram uma data, mas a gente acabou não conseguindo fechar no dia. Mas tem o projeto aí de circular, acho que é um momento que tá tendo bastante movimentação, assim... Essa parte mais independente, assim. Sim. O cara que tocava o na rádio dele lá. Oi? O cara lá. O Regis Tadeu. Regis Tadeu. Ah, o crítico? Tem um assessor que tá ajudando a gente. Nossa. O Eric. Ele mandou, assim, ele tem uns mailings lá enormes, ele mandou as músicas pro cara, aí ele chegou pra gente, ele perguntou assim, subitamente, né, primeiro, se a gente soltou, se a gente não mandava MP3, porque o Regis Tadeu queria tocar num programa que ele tem na Rádio USP. Pô, que eu falei, o quê? Pô, eu vejo o cara mó falando mal das coisas. É. Pô, ele achou legal, cara, ele vai tocar, nossa, tipo, pô, o Regis que eu vejo, assim, ele só criticando as coisas. O Regis que eu vejo no Raul Gil, né? É, então, pô, bacana, né, se ele curtiu o som. Ótimo. A gente até mandou, acho que toca esse sábado, não tem, o Eric ficou de confirmar. É. Pô, que massa. Ah, mas tá mandando, acho que o negócio é devagar, né, é um processo que vai... Mas sim, só de, enfim, ter feedback, né, ver as pessoas ouvindo, assim, e comentando, é muito legal. Mas, aqui em Londrina mesmo, como que vocês têm visto a comunidade aqui em Londrina pro rock? Porque eu vejo, tipo, MPB ainda tem mais e tal, mas e o rock, como que é? Cara, eu achei assim, do que eu acompanho, do que eu vejo, de a gente tá em 2018, né? De 5, 4 anos pra cá, melhorou bastante. É, acho que a gente tá num momento. As bandas sempre produziram, né? Sempre tiveram bandas legais assim fazendo. Mas a gente tá num momento que, sobretudo, acho que o público começou a acompanhar mais, assim. Talvez não por culpa do público, assim, mas talvez pelo timing, assim, as bandas estão fazendo um som mais que tá gerando atenção aqui, assim. Aí tem bandas, por exemplo, sei lá, o Aminoácido que tocou no Psicodália, eles circularam pra uns festivais mais longe. Acho que isso ajuda a chamar atenção, assim, pras coisas que estão rolando, assim, na cena. E tá um momento muito fértil, assim, acho que tanto do rock, assim, como subgêneros, por exemplo, folk, hillbilly, assim, acho que tem bastante gente fazendo coisa diferente e acho que só ajuda, né? Tipo, mais gente comparecendo nos shows, você às vezes colocar bandas, artistas de gêneros diferentes, assim, nos eventos, acho que tá um momento muito positivo, assim. Tem shows de bandas autorais que você vê que tá dando um número legal de pessoas. O último show que a gente tocou foi em junho, foi num dia de jogo da Copa. Caramba! Assim. Não tava lotado, mas deu um público. Oh, legal, né? É, e tinha bastante gente assim interessada, né? O pessoal que ficou lá até a última banda, assim. Pô, foi... massa. É, tá sendo bem. E era um show que acabava 10 da noite, assim, né? Porque o bar tinha um lance de alvará ali, que eu acho que não podia ficar até mais tarde. Uhum. Tá um momento bem bacana. Se você pega, sei lá, por exemplo, que eu acompanho assim uns 6 anos atrás, eu pelo menos não lembro de ver tanta movimentação nos shows. Uhum. Autorais, assim. Muitos bares até deixaram de fazer tantos shows autorais e investir mais no cover, porque, sei lá, os caras têm conta pra pagar também, né? É complicado, é. Aqui da região, quem que vocês diriam, assim, citariam como uma galera que o pessoal devia ficar de olho e ficar de olho? Sim, não necessariamente no rock, em qualquer área do autoral. Ah, cara, acho que tem muita gente fazendo coisa. Eu fico assim de falar, porque às vezes eu posso esquecer de alguém. Mas tem bandas que a gente tocou mesmo, junto. A gente já, sei lá, dividiu o palco, por exemplo, com o Red Mess. Teve o Corpse, que já fez turnê até na Europa, né? Eles fizeram um giro por lá. Eu tenho o CD dos caras, a banda bem legal. Vulgar Gosta, que foi a banda que a gente mais tocou junto. E outra, sei lá, Chá de Girassol. Tem algumas bandas de Maringá, por exemplo, que a gente já dividiu o palco. O Fusage, o Mind Reverse. Que de Londrina tem o Logo Maqui, a gente tocou com eles. Nosso primeiro show foi junto com eles. Eles lançaram um EP recentemente também. O Weird Family, que, amigas nossas também. Bastante coisa. Massa. Fiquem atentos, tem bastante coisa legal. Em geral, né? Tá produzindo, né, também. Tá, e tem muita gente lançando EP. O Caburé Canela, eu fui no show de lançamento deles do CD. Conheço o pessoal lá, Mari e Carolzinha, são bem gente boa. Tem a ver, mas acho que na intenção, assim, acaba aproximando, assim, que é muito legal, né? E um monte de coisa, cara. Vixe, a lista é imensa. Massa. Sobre o... Cara, quando você me mandou o disco, eu abri e falei, essa capa. Você curtiu? Pô, eu fiquei, eu falei, nossa, cara, da onde saiu essa capa? Eu vi que é do... Jesse Draxler. Mas como vocês chegaram até ele? Cara, eu acho que eu tava vendo um site com pinturas, assim, ilustrações, é tipo assim, de vários artistas, assim, novos que estavam produzindo, assim, escrevendo pinturas. Eu falei, nossa, esse artista é interessante, né? Eu, sei lá, busquei no Google, achei o site dele. Eu falei, nossa, ele tem umas artes dark, assim, obscuras, né? Eu acho que eu mandei pro Yuri. Falei, a gente podia ver alguma arte desse cara, né? Falou, será que é caro? Sei lá, o cara já fez coisa pro Kendrick Lamar. Assim. Caramba. Essa arte ele não fez pra gente, né? Importante ressaltar isso, mas era várias artes que ele tinha lá. E ele foi bem atencioso, assim, a gente não tinha muita grana, né? Falou, pô, a gente pode pagar um valor considerável e tal. Falou, eu costumo trabalhar por um valor bem maior, mas assim, eu acho bacana quando as pessoas se interessam pelo meu trabalho, assim, acho que ele meio que entendeu a... Ele achou massa a pira, assim. É, ele até falou que, tipo, ninguém tinha falado com ele de, sei lá, arte pra álbum, CD. Pô, assim. Que massa. E, tipo, casou certinho, eu acho, com o disco. É legal, né? Tem aquela sem rosto, né? Meio todo ofuscado. Sim. Ali. É interessante. Tem a capa, acho que também abre muitas interpretações. É, assim. Pra caramba. E, mas vocês escolheram... Tem algum motivo especial pra ter escolhido aquela imagem? Ou foi, tipo, achamos da hora? Ah, cara, eu acho que você disse tudo agora. Acho que tudo a ver. Pra mim, eu acho que tem tudo a ver com as músicas, assim, as letras, as piras psicológicas, tipo aquela imagem, tipo, toda, sei lá, meio que. Escada, borrada, sei lá. Você começa a ver aquilo ali, começa, sei lá, talvez ver coisas, tá ligado? Esses dias eu tava vendo a capa de novo, comecei, tipo, ver coisas que eu não tinha visto antes, assim, massa, tarde, tá ligado? Nossa, isso aqui, nossa, que louco. E ele faz esses trabalhos bem nessa linha, assim, é um cara bem, bem interessante. Eu nunca. A gente falou com ele bem por e-mail, assim, nunca cheguei a falar por, sei lá, Skype, alguma coisa assim. Bacana. Eu até fui dar uma olhada nas coisas dele e. Aí eu descobri que ele é daltônico. É nada. Ah, você leu isso? Ah. Sério? Ele é daltônico. Eu não sabia também. Aí, eis minha pergunta. Vocês acham que o som de vocês expressa um pouco esse lance da vida ser uma grande escala de cinza? Cara... Eu não sei muito sobre... Eu vou pegar sobre... um caderno agora, vou começar a compor o segundo álbum já. Eu não sei muito bem como é daltonismo. Você acha que tem alguns tons de cor que não devem chegar? Não sei se necessariamente é cinza. É, eu acho que é meio dramático, né? É mais uma dramatização do rolê. Mas também acho que diz muito a ver sobre a subjetividade, né? Sim. Por exemplo, você escreve X, mas o cara, às vezes, com a experiência de vida dele, ele pode tirar sentidos diferentes daquilo ali, assim. Não digo escala de cinza, acho que tem muitas escalas de tudo, assim. E, vai muito do que cada um também traz de bagagem, como ele decodifica, né? Como, sei lá, ele vê aquelas coisinhas ali. Mas acho que a gente vive uma época de muita informação, né? Você acha que é mais, tipo, a interpretação individual, assim, que é o legal do lance. É, tipo, mas quem achar que é uma escala de cinza, eu não discordo também, não. Acho que tem tudo a ver também. Você pode estar usando um amarelo e o cara vê um branco. Sim. Pô, demais, velho. Eu achei muito massa quando eu vi, falei, mano, será que eles estão ligados disso? Nossa, eu achei muito massa. Que por isso que ele, na verdade, faz quase tudo em preto. Você achou no site dele? Não, eu dei uma fuçada em algum site e eu tava lá escrito que ele era colorblind lá. Nossa. Achei muito louco. É muito bom porque daltônico não é uma coisa que você precisa provar também. Tipo, eu sou daltônico, nossa, cara. É, tipo, não. Quem vai falar que você não é? Mas que bacana, não sabia disso também não. Doido. É. Mas tudo que eu achei dele era preto e branco, assim. Acho que tem um e-mail até que ele comentou que é uma pintura mesmo. Ah, você legal. Olha no Instagram dele, tem umas telas de 3 metros de altura. Nossa, assim. Nossa. Eu não, até hoje eu não sei direito qual é o tamanho real, assim, dessa pintura. Mas parece ser grande, assim. Ah, o arquivo que a gente tem da arte lá é grande, assim. É assim, uma qualidade. Aumenta, bem. Assim, vai vendo as texturas, assim, tá ligado? Pô, ver pessoalmente deve ser outra experiência. Nossa, deve ser muito legal. Um lance que eu tenho muita curiosidade sobre o Craft Jazz faz muito tempo. Qual é que é do cara com a mão aqui e tal? Uma imagem da Deep Web, a gente não pode revelar a origem da... É sério mesmo? Não. Ah, droga! Eu tava esperando se você ia continuar a falar. Foi um dia muito louco. Foi um dia muito louco, cara. É um comercial antigo que tem de, tipo, de aspirina, assim. Ah, o cara com dor de cabeça... Nossa, esse comercial é muito louco. E é uma pira, assim, o cara toma aspirina, vem uma mala gigante, fecha ele assim e leva ele pra praia. É tipo, você louco, vai cara. Tomar esse medicamento, você vai se transportar pra praia, cara. Esse carinha aí tem no clipe que a gente fez da Jenga. É um print da Jenga, a gente tirou um print da Ah, pode crer. Mano, que legal, velho. De verdade. E da onde que você. Como que foi esse lance de vocês chegarem à ideia, ou se vocês já tinham isso, de mandar umas intervenções, tipo, pela rua e pela UEL, colocando os adesivos, e agora o Véspera está chegando. Você viu isso? Eu vi. Eu vi em vários lugares, inclusive. Ah, que massa. Ah, acho que a coisa talvez de não ficar muito na internet só, né? Uhum. Ver que tipo, as coisas estão rolando no real também. E é louco porque, sei lá, o pessoal às vezes vê e nem sabe direito o que é. Então. Um amigo meu tem esse adesivo no carro dele, acho que a mulher do posto perguntou se era alguma seita religiosa. Sério? Tipo, nossa, pode ser também. O Laicamé tá colado ainda, você dá pra ver. Tá colado. É, a gente tem uns cartazes aqui, eu tava colando ontem, inclusive. E a escolha do cara meio que virou símbolo de vocês, né? Não tem como desvencilhar. É. O pessoal já conhece, né? Que a gente ia fazer um cartaz diferente, mas, meu, acho que a galera vê ali e já sabe. Ah, né? Quem conhece já sabe quem é a banda. Pelo menos a galera da UEL já alguém já trombou com o adesivo em algum lugar, tá ligado? Sim. Mas foi uma escolha, tipo, aleatória da imagem? Ou... Da imagem do cara, ali, assim? Ah, não digo aleatória porque não foi aleatória, a gente gostou da imagem, assim, mas é... A pira que eu tive foi, por exemplo, o cara tá com a mão na cabeça ali, assim, como se... Eu comecei a pensar, nossa, o cara tá ouvindo, tipo, a gente tocar, e o cara tá, tipo, assim, tá ligado? Ai, caralho, não acaba esse show. Não ficou indiferente, né? Tá ligado? Essa foi a minha pira. Falei, nossa, essa imagem é muito... Eu tô ouvindo crack jazz. Tipo, que é isso, mano, que eu tô ouvindo, tá ligado? É até anti-música, né? Tipo, o cara tipo com enxaqueca. O cara tá com dor de cabeça de ouvir crack jazz. Tá Esse foi o Dia Sevasta. Se você gostou, compartilha com os amigos. Até a próxima. Tchau.